direito de falar, né? Não apoiando o companheiro, todos têm direito de falar, tá, gente? Não só os companheiros da comissão, mas pedindo autorização, levantando a mão, para que seja uma coisa democrática e não tenha muito comum, né? Vamos tentar levar essa reunião de uma maneira que seja agradável para todo mundo, né? E que tenha realmente uma solução dentro daquilo que a gente vem buscar, certo? Então, vamos dar início à nossa reunião aqui. Eu vou pedir a Tamara, cadê a Tamara? Tamara, eu vou passar a palavra para ela, que ela vai começar a falar aí sobre esses encontros que a gente vai começar a ter daqui para frente, que é o trabalho com esse evento aí pelas comunidades, junto com a Tamara. Obrigado, hein, Dorian. Boa noite, gente. Para as duas escolas, Ou seja, elas vão funcionar no mesmo espaço, até porque a gente não conseguiu um espaço diferente que nos atenda, mas a gente tem possibilidade de fazer intervenções nessa estrutura física, diferente de quando a escola chegou em novembro, onde a gente já tinha um funcionamento da escola. A gente não podia alterar muito, a gente tinha que usar o espaço que já tínhamos. Então a proposta da educação é essa, né? A Eliene amanhã no vento vai estar conosco. A nossa ideia depois é chamar os pais dos alunos, representantes também da comissão, para a gente ir dando ciência de tudo que a gente está definindo, tá? É isso. As possibilidades do transporte, vai ser dessa marca ou da prefeitura? A gente também já está olhando essa logística, de acordo com a demanda do que é já funcionamento da escola, com dois turnos, com relação ao transporte de professor, tudo como aconteceu. A Vera e a Luciana, elas tinham até colocado essa preocupação de que a Samarco não tem essa experiência em transporte escolar. E aí uma sugestão foi que nós já temos um contrato com a cooperativa que a gente utilizasse já no molde do que é feito de transporte escolar também para esses alunos. Então, a gente absorveria essa malha aí de alunos, tá? Do Bento e do Paracatu, de professores. Tá bom? Pessoal, é importante, só complementando, o recurso para disponibilizar o transporte, para pagar esse acréscimo que a prefeitura vai ter, vai ser pela Samarco, a responsabilidade da Samarco. Né? A prefeitura, com já esse know-how, uma equipe preparada para fazer o transporte de alunos, vai providenciar com os fornecedores, com as parcerias que eles já têm, mas o recurso financeiro é da Samarco. Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir na pauta? Dúvida sobre a educação. Tem? Vamos levantou. Bom, uma outra demanda que foi levantada na reunião anterior foi em relação às contratações para apoiar a comissão lá no escritório, né? Que seriam duas pessoas para dar apoio administrativo, de comunicação, também foi muito falado aqui. Como que está o status desse processo? Então, duas pessoas já estão pré-selecionadas, a gente só está definindo como que vai ser agora o formato de contratação e a expectativa é que essas pessoas comecem a dar esse suporte para a comissão de moradores a partir de fevereiro. No início de fevereiro, elas já estão aptas, as pessoas já estão aptas a trabalhar. Essas duas pessoas aí, vocês lembram que selecionou ela ou teve algum da comissão? Eu vou convidar a Mariana para falar um pouquinho do processo. Eu acho que a comissão não está ciente disso aí, não, dessas duas pessoas. Qualquer dúvida? Essas duas pessoas aí, vocês mesmos já selecionou, quem vocês quis ou procurou da comissão para ver se alguém... Não, a gente usou, né, assim, a gente conversou com pessoas, tanto com pessoas de Bento quanto de Bahia, tá? Fui eu que conversei, tá? E aí analisando o perfil dessas pessoas que nós conversamos, que nós chamamos, que tiveram interesse em ocupar essas posições, a gente identificamos aí duas pessoas que mais se adequaram às atividades que vão ser desempenhadas, né? O conhecimento com a informática, né? O atendimento ao público e tudo. Então nós escolhemos as duas pessoas que mais se adequaram. Não, não, não é isso. Um morador de dentro, um morador de Paracatu. É empresa, né? Uma pessoa para as atividades administrativas e outra para atendimento ao público. Não. Não. Não. Estranho isso. Posso falar? Não, acho que essa seleção deveria passar pela comissão dos atingidos, então, os moradores. Foi uma decisão que nós fizemos junto aos representantes da comissão, da gente conversar, até mesmo para não ser uma decisão influenciada, né? Por quem já conhece tudo. Então, com muita neutralidade, eu escolhi quem de fato preencheu esses requisitos. Claro que a gente pode rever esse processo, rever a forma como. Uma pergunta então para as lideranças, né, para os representantes das comissões, se eles concordam com esse processo. Ou se eles desejam fazer um outro processo diferente. A seleção também dessa pessoa foi com base no. Andréia Zuri, do Gesta UFMG, especialista em conflito ambiental dessa ordem nunca, né? Porque nunca se espera. Mas especialista em conflito ambiental. Prazer, viu, gente? Obrigada, Andréia. Nós fizemos um processo de escuta, de ocupação de trabalho e renda, e a gente mapeou o perfil de pessoas, né, de todas as comunidades que estão envolvidas, né, com a situação do acidente. Foi um pedido até de alguns membros da comissão que o processo fosse feito pela Samarco justamente para isenção, porque aqui o processo foi feito considerando a técnica. Ela precisava de um perfil, o perfil foi traçado pelas comissões e ela buscou esse perfil que foi detalhado pela comunidade, né, pelos representantes da comunidade. Mas nada impede, gente, que vocês avaliem isso. O nosso papel aqui foi de apoio, de apresentar a solução técnica e trazer os perfis de acordo com o que vocês escolheram. Vai ficar sobre a coordenação. Exatamente. E foi, esse processo ele foi alinhado com a comissão, esse formato, tá? Se não foi uma três membros aqui não que sabe. Nós escolhemos. Os membros, da comissão estão cientes? Estão cientes, sim. Todos estão cientes? Não. Todos não, eu nem tinha, não. O que ficou definido pra gente foi o seguinte, por essa marca definir tecnicamente, para evitar que as comissões pudessem entrar em conflito ou houvesse algum assim, beneficiamento de algum membro de alguma comunidade. Então, deveria ser escolhido entre as comunidades as pessoas qualificadas de acordo com o RH, com o pessoal da SAMAR, que tem muito mais capacidade que a gente, no caso, para escolher esse tipo de pessoa. Só lembrando, gente, que nós somos a comissão, nós estamos aqui representando a comunidade. Então, isso não quer dizer que a comunidade não tem o direito também de escolher e dar opinião. Então, foi tomada opinião com pessoas da comunidade que a gente está representando a comunidade. Se fosse assim, também não seria a comissão. Quatro da comissão, não sabe o que? Pode dar uma voz, né? Que pode ser, quem não pode. Tem que ser passado pela comissão. Tinha que passar pela comissão. Nós não sabemos quem é. Eu posso sugerir que os nomes então escolhidos sejam passados para todos os membros da comissão para que a comissão possa referendar, avaliar a escolha ou não, se a comissão assim achar interessante essa minha sugestão. Fica colocado para a comissão agora. A comissão pode discutir esse encaminhamento ou não. Bem, só para deixar claro, nenhuma contratação foi feita, gente, são pessoas da própria comunidade que estão sendo contratadas, certo? Se a comissão, na verdade essas pessoas têm que atender o trabalho das contas da comissão. Se a comissão que vai gerenciar achar que as pessoas são adequadas, pode contratar outras pessoas. Aí é uma questão de definição da própria comissão. Não há problema algum em relação a isso da nossa parte, só para deixar claro isso. Né? E aí eu acho que isso não está escrito em pedra. Se não tiver um bom desempenho dentro das atribuições que a comissão determinar, aí é uma questão de rever. Exatamente. Então, esse processo pode ser revisto. Ok? Podemos passar para o próximo? Bom, aqui são os status. Na semana passada a gente já chegou a apresentar o número geral de reuniões que a gente realizou, mas a gente vai trazer só o panorama das reuniões que a gente já fez da semana passada até hoje. Então, nós fizemos, trouxe aqui já a foto da reunião passada, né, da nossa terça-feira passada, e no dia 9 nós tivemos em convidado, com um pó, né, foi muito bom, a comunidade presente em peso, né, foi muito interessante, foi esclarecer dúvidas, atender manifestações diversas, então, foi muito interessante. Como a gente falou na semana passada, a ideia é que a gente faça agendas regulares também nas comunidades. Quer falar alguma coisa sobre a reunião? Não. Comentar? Não. Seria bom fazer um relato. Mauro, principais. Não, você quer porque faça a relação? Não precisa falar da reunião passada. Não, nós tivemos reunião de ponte de programa. No sábado, começou início às 10 horas, terminou mais ou menos às 13 horas. Foi apresentado o pessoal da Samarco, que participa com a gente das reuniões aqui, para o pessoal da comunidade. Foi colocado todos os pontos que são atacados aqui, que a gente mesmo das comissões já leva antecipado na comunidade, mas escutado do próprio pessoal da Samarco. Ou seja, foi uma troca de ideias com o pessoal que está lá vivendo, que não pode estar aqui sempre com as comissões. E colocamos toda a parte, tinha representantes da parte da agronegócio, tinha representante de estrada, tinha representante da parte social, tinha a Tâmara, tinha o pessoal lá com a gente, e apresentou todos os pontos para o pessoal. E logo após a reunião, cada um da comunidade teve direito de se expressar e cobrar da Samarco individualmente o que eles queriam, o que estava faltando, o que achava que que ainda não tinha acontecido, que ainda não estava sendo atendido. E foi esse o âmbito da reunião. Obrigada. E ontem nós fizemos também, pela nossa primeira agenda, conforme nós já havíamos combinado também na semana passada, em separado com as comissões, né? Fizemos a primeira agenda com a comissão de Paracatu, onde nós começamos a discutir algumas questões aí já para a definição final, né? Em relação à comunidade. Que é Dedan, Rosário, Dan, fala um pouquinho da reunião, como é que foi? Agora você vai ficar tímido? Não, né? Fala um pouquinho da reunião de ontem pra gente. Começou a definir as questões dos lugares, né? E vamos mostrar a equipe, nós vamos fazer uma assembleia para pegar os quatro representantes na assembleia para participar, para escolher o local, para discutir os critérios, né? Critérios, mas nada assim de definido. Isso. Então, quer dizer, vai se definir tudo em assembleia. Nós vamos marcar uma assembleia para mais para frente aí, para o povo mesmo definir, né? Mas a gente apresentar os locais para o pessoal definir onde quer ser feito. E os critérios. Então, assim, ontem foi uma primeira agenda de trabalho para a gente começar a discutir esse assunto. Então, a ideia é que a gente faça outras agendas de trabalho, como a gente apresentou aqui na reunião passada. Essa mesma reunião que a gente fez com o Paracatu ontem, nós vamos fazer com o Bento, já está marcada. Todo membro da comissão está participando. Eu pelo menos faço parte da comissão e não dá participar dessa reunião. Então, por aí já começa a desigualdade dentro da própria comissão. Mas nós marcamos. Pois é, ninguém telefonou para mim. Né, a reunião da semana passada. Não é todos que estão participando, não. Alguns que interessam a roda para a minha, vai para a reunião dessa. Entendeu? Ninguém telefonou para mim. Não, mas se eu tivesse prestado atenção. Não é prestar atenção, não. Você é um que fala sua panelinha. Você posta a panelinha e o resto você exclui. Na última reunião foi marcada aqui, ó. Foi marcada no terreno. Nem eu estava. Vamos reforçar aqui que a próxima de Paracatu já está agendada. Tem a panelinha lá dentro. Vamos reforçar que a próxima reunião de Paracatu já está agendada, específica, e vai ser na terça-feira que vem, às 16 horas, lá no escritório da comissão. Que aí todo mundo já fica sabendo da data. Ok? Bom, então é só o panorama geral aqui das reuniões que nós tivemos entre semana passada e hoje. Bom, aqui a gente trouxe um pouquinho de resultado. Na semana passada a gente comentou com vocês também que a gente também já estava restabelecendo as condições de trabalho para uma série de pessoas que tinham perdido suas ferramentas. Manicure, cabeleireiro, pedreiro. Então a gente trouxe aqui algumas imagens de entrega desses ferramentas. Então, mais de 20 pessoas até o final de semana, no final dessa semana, já vão ter, né, suas ferramentas de trabalho restabelecidas para elas estarem aptas a voltar ao seu dia a dia, né, profissional. E aí eu vou convidar o Thales para apresentar para a gente um pouquinho da programação de janeiro do projeto de lazer que a gente está propondo para vocês. Aí o Thales vai detalhar essa programação inteira, né, que vai até o final do mês de janeiro. Bom, boa noite. Como a gente tinha já conversado sobre a gente fazer, minha voz está um pouco muito louca. Vocês estão conseguindo ouvir? Vou tentar falar um pouco mais alto. A gente tem uma frente, então, de lazer e cultura, que já foi comentado, né, já foi pauta diversas vezes dessa reunião, e nós estabelecemos, então, ações, né, de curto prazo, que são imediatas, elas estão acontecendo agora no mês de janeiro, e de médio e longo prazo. Como premissa, né, como condição para esse trabalho, nós fizemos uma escuta com algumas amostras de vocês. Então, foi uma, o seu Zezinho foi uma outra pessoa que nós conversamos também, para entender, né, quais eram as atividades de lazer, de recreação e entretenimento que vocês tinham na comunidade, ou que tinham interesse para ofertar, né, por meio dessa programação de janeiro. E aí nós temos duas frentes, né, são dois apoios que nós precisamos contar com todos vocês, não só com os representantes, né, da comissão, mas com os moradores, porque ele é aberto, inclusive, para a cidade de Mariana. Claro que nós estamos, de primeira mão, trazendo informação para vocês, para que nos ajudem. Número um, na divulgação, né? Então, para isso a gente fez esse flyer, que tem todas as informações, horários, locais, com oficina de circo, de arte, dia de lazer, aula de dança, colônia de férias, curso de maquiagem, torneio de futebol, que a gente, inclusive, já forneceu o material, né, para mim, estamos no processo para Cabum. O torneio de truque que acontecia lá no Bar da Sandra, inclusive, não é isso, Zé? Que trouxeram para a gente. E cinema. Então a gente pede o apoio de vocês para nos ajudarem, né, principalmente no grupo, a divulgar esse trabalho que está sendo feito. A segunda ação que a gente pede a contribuição de vocês é para o envolvimento. Por mais que a gente faça, e aí como você sabe, isso é da comunicação, os canais de comunicação como esse, no posto de atendimento, sempre a dificuldade em relação à internet, por isso que a gente tem dado preferência para material físico, né? Isso está sendo entregue na casa de todas as pessoas afetadas pelo acidente, começou ontem, a gente termina na quarta-feira, né? Para nos ajudar aí no reforço, do boca a boca, convidar e incentivar as pessoas para participar, né? São ações que a gente desenvolveu com a participação de vocês e nós estamos medindo, né, se vale a pena, inclusive, a gente fazer. Tivemos duas experiências que foram muito aquém do público que nós tínhamos planejado, né? Uma foi da oficina de Natal e a outra foi o último final de semana, com música na praça, que nós tivemos a apresentação do coral de Paracatu e do Chico Lobo, né, que é um pioneiro toca música de modo de viola, que também foi uma das recomendações que vocês gostariam, né? Que vocês estão acostumados e é o interesse de vocês. E aí, nesse sentido, a gente pede a contribuição e o envolvimento de vocês para incentivar as pessoas. São atividades muito interessantes, né? A gente está discutindo assuntos bem complexos e é o momento que vocês têm para poder ter lazer, ter recreação, isso foi pedido por vocês, né? E nós vamos medir, né, a participação, quantas pessoas foram a esses eventos. E se a gente entender, né, se vocês trouxerem para a gente que não é interessante, né, ou aqui na reunião, ou por não participarem, a gente vai começar a sugestão que nós estamos propondo aqui, a colocar que essa ação ela vai realizar se tiver um número mínimo de inscritos. É como vai matricular numa escola, num curso, né, de vestibular. Tem 30 pessoas na sala, a sala, né, só abre se tiver um número X, que nós vamos definir aqui. E, de fato, a gente precisa, né, fazer isso aqui para vocês. Se a gente faz e não tem a participação, perde o sentido, né, da ação. Então, eu posso contar com a contribuição, a participação de vocês, para poder divulgar, é aberto. Alguns cursos têm inscrição breve, e para isso a gente trouxe aqui o Gustavo. Gustavo, está aqui, direito. A maioria de vocês já o conhecem, né? Já foram lá no posto de atendimento conversar com ele. Ele está fazendo as inscrições, a gente já tem um pouco de tempo. Quer dizer, de todas essas ações aqui, que estão previstas para mais de 1.000 pessoas, nós temos 15 pessoas, né, que vocês têm. Então, eu gostaria do apoio de vocês nesse sentido, né? Se vale a pena, se tem interesse, se é isso mesmo, ou se a gente pode propor alguma outra ação que seja do interesse de vocês, e nos apoiar em toda a divulgação. Vocês vão receber esse flyer aqui, que tem toda a programação. O Gustavo está aqui para receber as inscrições. Quem tiver aqui, tiver interesse, inclusive, de escrever os filhos, né? Ele está aqui, ele pode fazer isso. E também lá no posto de atendimento, vocês conhecem, para poder efetivar essas inscrições. Tá ok? Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma recomendação, manifestação, vocês podem conversar com o Gustavo, então vocês vão receber esse material, tá bom? Vocês querem? Vocês vão receber, a gente pode passar aqui também, né? A gente tem sexta-feira agora, dia 15, a oficina de circo, que era inclusive uma ação que a gente fazia anteriormente que deu certo. Dia 15, sexta-feira, de 9 às 11. A gente precisa fazer a inscrição até agora com o liderado. No sábado, eu preciso de arte, de 9 às 17. No domingo, de 13 às 18. No dia de lazer, então vai ter recreação, vai ter brincadeiras, gincanas, atividades que vocês faziam lá. A gente convidou as duas diretoras da escola para nos recomendar quais são as ações que vocês fazem. Vai ser lá na arena. Então, tem, por exemplo, algumas pessoas que agem a gente colocar acima de 18. Tá. Mas aqui na programação tem toda a faixa etária. Uhum. Se não tem a faixa etária, é porque é livre. Na segunda-feira, tem aula de dança. No dia 18. Ao dia 22, do dia 25 ao dia 29, uma coluna de férias em parceria com a prefeitura, né, junto aqui, a gente tem construído junto também essa programação na arena. No dia 19, um curso de maquiagem também. Pode passar. No dia 23, o torneio de futebol, que você já tem costume fazer, né, já aconteceram vários jogos. O torneio de futebol, que era o que acontecia lá na inclusive lá no dia da colônia de férias, né, da lazer, a gente vai fornecer a própria coxinha que a Sandra vai cozinhar, que era o que vocês costumavam ver no dia, e aí o cozinhamento. Ok? Se vocês tiverem toda sugestão bem-vinda, podem mandar que a gente avalie também diversas ações da programação. Se tiver uma hora, ok? A gente vai distribuir para vocês. Tá? E o Gustavo está aqui também para poder efetuar a inscrição de todos vocês. Em mais uma ação de comunicação, vocês já receberam a primeira edição do Samarco Informa. Esse é um boletim que a gente passou para implementar quinzenalmente. Vocês receberam como uma cesta de Natal a primeira edição, a gente traz informações sobre a empresa. E essa é a segunda versão, em primeira mão, né? Vocês conseguiram conhecer a segunda edição. Nós vamos passar a distribuir ao longo dessas ações da recreação, né, da frente de cultura e lazer, e também na casa de vocês. Então vocês vão receber quinzenalmente um boletim que se chama Salário Informa, com as principais ações da empresa de vocês. Sugestão de palco, né, de matéria, o que vocês gostariam que a gente escrevesse ali, é mais do que inventário. Inclusive, a gente quer desenvolver um veículo que vocês tenham curiosidade em ler. E aí, ter curiosidade em ler, é interessante que vocês tragam para a gente o que vocês gostariam que a gente contasse nesse boletim, que a gente vai preparar a situação para os clientes da casa de vocês. Eu peço o boletim de todas as informações a gente dá sugestão de Paulo, quem procurar, mas tem também a gente Gustavo, que é o atendimento, que é esse site lá, podem indicar também assuntos que sejam de interesse de vocês a gente trabalhar nessas comunicações. Ok? Acho que agora. Antecipação de 20 sendo 10 mil não dedutíveis, né? do valor total de indenização, que ainda será um ponto a ser discutido, né, no futuro, né, mas de 10 mil dedutíveis, né, desse valor final da indenização. Para a gente viabilizar esse repasse, né, a gente teve que fazer, nós assumimos um compromisso de revisitar, né, todas as informações dessas famílias, porque quando a gente fala de começar a fazer esse tipo de indenização, tem questões de quem tem direito, qual é a composição familiar, né? Muitas vezes há um entendimento claro de quem receber esse valor, muitas vezes não há um entendimento claro na família de como é que vai ser essa utilização aí do recurso dentro da própria família. Né? Então a gente já está com o trabalho de escutar todas as famílias novamente. É bem avançado, revisitando todas aquelas que tiveram deslocamento físico, né? Que foi o compromisso que nós assumimos, ou seja, aquelas que ficaram desalojadas. Né? No dia 23, nós tínhamos um número, né, de 275 famílias, os quais nós apresentamos todos os contratos, né, de aluguel, né, no âmbito da ação, né, tem lá o endereço, todas as informações do aluguel e de onde essas pessoas estão, ok? Então a gente tem agora até o dia 31 de janeiro para apresentar, né, para efetivar esse pagamento e apresentar as evidências, né, de como ele foi realizado para o Ministério Público e o Ministro do Júlio, ok? Então a gente está pretendendo fazer isso, a melhor forma que nós identificamos, né, analisamos várias alternativas, cheque, depósito em conta, próprio cartão, muitas famílias já tinham por conta do deslocamento econômico, então nós entendemos que aquele cartão Policard seria a melhor ferramenta para poder fazer essa transferência desse recurso, né, que permitiria uma flexibilidade das famílias na utilização desse dinheiro, né, em prol aí do reestabelecimento das condições de vida, né, e algumas necessidades aí particulares de cada núcleo familiar. Okay? Então nós ainda temos um trabalho de 275, ouvimos 159, esse trabalho continua e a gente espera concluir isso até o final de janeiro, agora, né, que foi o prazo acordado com o Ministério Público, com o juiz, né, inclusive com os representantes das comissões em audiência. Certo? Tá? Na mesma linha, né, se depois alguém tiver dúvida, a gente também assumiu no dia 23 um compromisso importante, que foi realizar uma antecipação de R$100 mil de indenização para as famílias que tiveram, né, vítimas, ok? Para aqueles núcleos familiares. Nós estamos falando de um número, né, mais reduzido, mas a ideia é que tanto as famílias, né, de empresas, né, que tinham pessoas que eram empregadas e contratadas, quanto também de pessoas da comunidade. Então, a gente está cuidando desse processo, o Gênero é o nosso colega aqui que está cuidando desse trâmite, né? A gente tem feito contato com as empresas contratadas, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Em linhas gerais, como é que está esse processo? Nós tivemos o primeiro contato com as empresas, são 14 famílias de empregados, para poder identificar os beneficiários, para poder fazer o pagamento. E amanhã, junto com o Dr. Guilherme, nós vamos fazer a reunião com as famílias do governo, também com essa finalidade de orientar, explicar o processo e também a identificação dos beneficiários. Aqui, ali fala deslocamento físico. Aí estão as pessoas procurando, porque e as pessoas que foram, que tiveram sua casa executada? Vai ter algum benefício? Sobre a indenização dos 20 mil? Aquelas 275 famílias, né, que nós levamos para casa alugadas, elas estão nessa lista do benefício. Isso que estão com a casa editada, que só estão interditadas, que não estão em casa própria. Eles têm direito? O conceito que nós assinamos em ato foi todas as pessoas que estão desalojadas, ou seja, se ela sai da sua casa, está numa casa temporária, né, numa casa alugada, ela vai ter acesso a esse valor. Não, mas eu falo assim, as pessoas que tinham casa de campo. Olha, por exemplo, tinha casa de campo lá. Aí agora está interditada. E ela tem uma casa aqui. Ela tem uma casa aqui. Ela tem direito de quê? Ela tem direito a alguma coisa? Direito, veja bem. Direito à indenização, né? Todas as pessoas que foram afetadas, vão requerer, vão buscar os seus direitos de acordo com a particularidade de cada um, correto? Respeitando aí a proporcionalidade. Isso aqui é uma discussão ainda no âmbito das ações emergenciais, de uma antecipação para aquelas pessoas que tiveram, né, esses anos de deslocamento físico e ficaram desalojadas, que são aquelas 275 famílias, né, alocadas por hotéis e depois para as casas alugadas temporárias. Okay? Então, é muito importante a gente focar no objetivo dessa medida. Essa medida emergencial, né, de antecipação, né, uma parte dela é antecipatória, de modo que, né, as pessoas possam reorganizar melhor a sua vida. Vai ressaltar, como você já viu em fotos anteriores, que temos outras iniciativas também emergenciais, de algumas antecipações, para as pessoas, por exemplo, voltarem às suas atividades de trabalho. Né? Então as pessoas falam, mas eu preciso comprar ferramenta. Pô, então qual é a sua profissão? Né? Foi feito todo aquele trabalho, né? Acho que foram mais de 760 pessoas que já foram escutadas, né? Praticamente toda a população aqui, desse grupo, né, de pessoas acima de 14 anos, né, então, assim, foram ouvidos para ver quais seriam as atividades, né, de ocupação de renda e também de lazer, né, que poderiam ser implementadas. Então, são várias medidas que, né, a gente está compondo ainda no processo de emergência. Tá? Eu acho que tem um ponto importante, que eu acho que é bom, aproveitando a Assembleia, né, e a gente já disse isso anteriormente, acho importante reforçar que nós fizemos um cadastramento inicial das pessoas, pré-cadastramento, para a gente organizar melhor as ações de resposta humanitária e emergenciais, correto? Contudo, como a gente falou ontem com a Comissão de Paracatu, falou na reunião do dia 5, e eu quero reforçar, né, nós teremos um processo agora de cadastramento socioeconômico, inventário de bens, ok? Para suportar o processo de, logicamente, valoração imobiliária, os bens que vocês tinham, no caso dos imóveis, né? De modo a suportar o processo de discussão das indenizações como um todo, ok? Naturalmente, esse processo de discussão, né, a gente quer validar com vocês, questionar com todas as comunidades, né, com os órgãos competentes, da total transparência quais informações serão levantadas e, naturalmente, nesse tipo de cadastro, é importante que as pessoas, né, também, por isso, né, apresentem as evidências, né? É um processo de levantamento que tem uma série de elementos importantes aí que serão discutidos com vocês. Então, isso sim vai dar base para uma discussão mais estruturada em relação a esse plano, geral. É importante perceber que aqui são ações emergenciais, ok? De curto prazo, e que agora a gente está indo para uma nova fase, que é uma fase que trabalha esse processo de, talvez, né, de montar um plano de trabalho, para ver como é que a gente vai conduzir esse processo de acordos, de discussão e indenização, mas o primeiro passo é fazer um cadastro adequado, correto? E paralelo a isso, né, como a gente falou, nós temos um processo de reconstrução das comunidades, da casa, né, você já tem percebido que tem muitos lugares que está reformando, já tem uma série de medidas emergenciais sendo implementadas, e a gente vai agora, né, como acordado com vocês, seguir todo o trabalho de discussão da reconstrução. E essas duas coisas, elas têm que acontecer em paralelo, tanto de discussão de quais são as possíveis áreas, né, como é que vai ser a possível localidade, quais os critérios para escolher o terreno, critério de elegibilidade, uma série de informações que nós vamos ter que trabalhar. Então, nós vamos ter que montar muitos grupos de trabalho, né, para que esses grupos de trabalho, junto com os órgãos competentes, demais autoridades, possam, inclusive, estar aqui presente nesse tipo de fórum, apresentando o resultado dos grupos de trabalho. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha um processo participativo amplo, né, que vai, conforme combinado, além só das comissões. Então, a ideia, né, muitos estavam aqui na reunião anterior, sabem desse papel nosso de estimular que vocês das comissões também tragam outras pessoas das comunidades do processo. Então, tem coisas que nós vamos decidir, questões de trabalho, tem momentos que nós vamos ter decisões mais estruturadas que tem que contar com 100% de participação das famílias, ok? Então, isso ainda no âmbito coletivo, ok? Mas uma vez estruturadas as decisões coletivas, né, e as digamos assim, as diretrizes gerais da coletividade, a gente estabeleceu os parâmetros coletivos para a gente garantir um tratamento isonômico, né, e também proporcional a todas as pessoas, a gente vai para a parte individual. Mas, enfim, esse é um processo que a gente vai comunicando gradualmente. Acho que hoje o importante aqui é a gente explorar as ações emergenciais. Nós temos mais alguns colegas aqui de outras ações emergenciais que estão sendo feitas também, né, no setor de agricultura. Não é isso, Tamara? Isso mesmo. Qual que é? Tem uma pergunta. Ah, é no ponto anterior. Boa tarde, boa noite, paz. Feliz ano novo a todos atingidos. Só para dizer que a reivindicação no início era chamada de bônus, né? Que agora chegou nos 20 mil. É uma reivindicação aos atingidos. E, portanto, o conceito de deslocamento físico não atende todos os atingidos. Portanto, pelo menos nós estamos entendendo que seriam um início às famílias deslocadas. No entanto, o direito a essa questão emergencial não é só as famílias deslocadas. É todas aquelas que foram atingidas. E eu gostaria de ouvir melhor como é que foi essa discussão para definir que só teria acesso a essa medida emergencial as famílias deslocadas. Porque enquanto direito, talvez não legal, porque essa é uma reivindicação legítima dos atingidos pelo ocorrido aqui. Então, várias tiveram perdas econômicas que estão nas comunidades, não perdeu a casa, não foi deslocado fisicamente, mas perdeu boa parte de sua renda, da sua situação social anterior. E, no nosso entendimento, tem o mesmo direito daquela deslocada. Portanto, acho que esse é um ponto ainda a ser melhor discutido, né? E eu acho que não pode ser aceito assim, que só vai ter direito aquelas famílias que foram deslocadas fisicamente. Porque esse conceito não atende o conceito de atingido. Não existe. A avaliação feita pela Samara está errada, meu Deus. Eu concordo com isso. Não é essa a reivindicação inicial. Bem claro. Só questão da Samara com fim diferente. Não, só questão do processo. Pelo menos isso é mesmo. Eu tive uma avaliação agora, que a gente está avaliando para ver como é que está. Então, com a palavra assim, quanta gente foi afetada, essa marca está usando um critério diferente. Essa marca está avaliando tanto que a lama chegou para a propriedade. Mas tem que ficar tanto que a lama atingiu a vida da pessoa. Já foi resolvido, já. Então não está fechado. Não, peraí. Só para ver se o espera dessa massa, eu vou passar. Eu acho assim, só um ponto a sua fala, você disse assim. Nós estamos uma coisa a discutir. Nós utilizamos esse conceito do deslocamento físico para essas pessoas que foram fisicamente afetadas numa. Uma das. Então, só um minuto, deixa eu só. Da onde vem esse conceito? Esse conceito de deslocamento físico e deslocamento econômico. Da onde vem? Por gentileza, eu gostaria do esclarecimento. Isso não existe. Só para acabar com isso. Foi criado. Porque não adianta a gente falar de uma coisa que a gente não sabe, não é verdade? Então, assim, quem estava lá na audiência sabe que esse ponto não foi tratado. Porque no outro tem água. Ah, certo? Então, só para deixar claro que esse valor de 20 mil foi um acordo que foi feito lá. Para pessoas que sofreram deslocamento físico, mas isso não impede outros acordos e outros pontos. Né? Isso não teve tempo de tratar, nós ficamos 8 horas lá dentro de audiência, né, debatendo, discutindo tudo isso. Né? Não houve tempo hábil para tratar desses assuntos. Né? Nós vamos tratar também desses assuntos de pessoas que foram afetadas de outras formas. Né? Como diz o Mário ali, eu acho que a expressão dele diz tudo. Quando a lama não chegou na porta da casa da pessoa, mas ela foi afetada, isso será tratado também nas audiências e aqui também. Mas durante o processo de acordo, nós privilegiamos aquelas pessoas que sofreram deslocamento físico. E onde foi possível o acordo, ele foi celebrado com o aval dos representantes das comissões. Né? Nós vemos que tudo isso foi um avanço em relação àquilo que a Samarco havia proposto. A Samarco havia proposto pagar 10 mil, sendo que esse 10 mil seria deduzido, né? O senhor sabe disso. Do valor futuro de indenização. No final, nós chegamos a um acordo de 20 mil, no qual 10 mil não será deduzido. Ou seja, 10 mil foi um ganho. Né? Porque isso futuramente, se a pessoa tiver direito a receber 200 mil, ela vai deduzir 10 mil e não 20 mil. Mas, em relação àquelas comunidades e aquelas pessoas que foram afetadas indiretamente, em especial a cooperativa, a associação de produtores de leite, né, nós vamos analisar essa situação na próxima audiência do dia 20. Né, quando a gente vai poder sentar e tentar buscar uma solução para pessoas que foram afetadas de outras formas. Né. Então, assim, são vários pontos que foram tratados, para vocês terem ideia, para tratar de moradia emergencial, de verba de manutenção mensal, de verba dessa antecipação de indenização, seja de 100 mil, seja dos 20 mil, nós gastamos 8 horas em um processo que já tem 15 volumes. É importante mencionar que os pontos foram escolhidos pelo próprio juiz. Sim, exatamente. Não foi nem nosso, nem dos atingidos. O juiz mesmo delimitou qual seria o tema da audiência. Ele pegou todos os pedidos do processo, verificou o que era mais importante e definiu: olha, nós vamos tratar disso. Quando chegou a epidemia, ainda que nós quiséssemos tratar de outras ações, o juiz já tinha suspendido a audiência para continuar no dia 20. Então, isso tem que ficar claro que, em momento algum, esse acordo limitou o direito, mas garantiu e, com certeza, garantiu mais do que aquilo que estava sendo imposto. Então, isso tem que ficar claro. E sobre a questão, do conceito de atingido ou não, né, isso também não está definido. Né? Isso vai ser definido paulatinamente também, até mesmo porque cada dia surgem situações diferentes, cada dia surgem demandas diferentes. Quando nós entramos com o processo, para vocês terem ideia, eu estou sempre participando de reuniões, ouço senhores, tomei depoimento de várias pessoas lá na promotoria, e mesmo assim, mesmo depois de 30 dias convivendo diariamente, trabalhando aqui final de semana, o senhor sabe disso, nós não conseguimos captar todas as demandas. Aí, 3 dias depois, nós tivemos que fazer um aditamento aos pedidos, no qual nós incluímos mais 12 pedidos. Então, isso vai mudando com o tempo. Né? E a questão do ser atingido ou não, e dos direitos que cada um tem, também vão ter que ser debatidos a todo momento. O que nós adotamos foi um conceito mais amplo possível, tanto é que esse foi, talvez, o grande empecilho para a assinatura do termo de compromisso. Né? Foi um momento em que houve ali uma dificuldade de entendimento entre o que a Samarco estava propondo e o que o Ministério Público propunha, que era um conceito mais amplo, mais restrito. Então, nós resolvemos judicializar a questão, porque daí nós conseguimos manter o nosso conceito mais amplo por enquanto. Tá? O conceito mais amplo ele favorece que todos tenham sejam garantidos os seus direitos, mas isso vai ser delimitado ao público. Em cada audiência. A cada audiência nós vamos chegar num conceito mais claro, mais objetivo, de quem é atingido e quem não é. E quais vão ser as soluções de acordo com esses direitos. Nós temos situações que são padronizadas, temos situações específicas. E nós já tratamos de algumas situações específicas na audiência. Né? Situações que nos revelavam assim que não havia outra forma senão tratar de forma específica. Mas então, não sei se eu respondi as questões propostas aqui, né? Mas a ideia é essa. Que a cada audiência, onde houver paz entre essa marca e os atingidos, ou as vítimas, seja definida em audiência. Se não for possível, o outro juiz vai decidir na hora. Né? E claro, essas reuniões são importantes para definir o que será levado em pauta, qual vai ser a demanda que vai ser colocada em audiência. Mas, infelizmente, não é possível tratar tudo. É um processo, a gente chama de processo monstro. Vejam só, o processo tem menos de um mês. Né? Quer dizer, completou um mês agora, né? Ele já tem 15 volumes, né? E vai ter muito mais. Né? Esse processo, vai ser que o processo vai caber nessa sala. Então, é uma coisa que tem que ser paulatina mesmo, senão nós vamos chegar em algum lugar ainda. Vou aproveitar isso, né? já veio falando aqui. Sobre a questão da indenização de 100 mil, que é a antecipação de indenização. Vocês devem estar se perguntando, por que vai ser só com os moradores do Bento e não com os trabalhadores das empresas? Por quê? Nesse momento, ocorreu um problema, né? As pessoas começaram a entrar com ações individuais na Justiça do Trabalho. Então, essa antecipação de indenização pode não ser reconhecida pelo juiz do trabalho, e aí essa marca não vai pagar, e por que não? Porque ele precisa pagar isso de forma que aquilo ali seja reconhecido, correto? Então, a reunião amanhã vai ser só com aquelas 5 famílias que perderam parentes, não empregados de empresas e não empregados dessa marca. Para evitar esse problema. Nós vamos tentar, sim, fazer de tudo para que essas outras 14 famílias recebam essa antecipação de CEMIG. Mas o fato das famílias terem entrado com a ação da Justiça do Trabalho nos impede de tomar qualquer medida sobre o tema desse recurso ser o quê? Não reconhecido posteriormente. Então, provavelmente nós vamos ter que chegar a um momento... Mas ele é o início, né? Ele é uma parte inicial só. É, sim, só para esclarecer, né, essa indenização não é total. É uma antecipação. E aí se a pessoa, início, por exemplo, perdeu o parente e tem direito a receber 500 mil, 300 mil, não importa quanto que vai ser, se for 500 mil, vai deduzir esse 100 mil, a pessoa vai ter 400 mil. Por que o porquê dessa antecipação? Para que a pessoa não tenha que esperar o final do processo para receber. Para que ela já possa ter a sua assistência ali, ter algum... Muitas pessoas, por exemplo, perderam um pai de família, né, aquela pessoa que sustentava. Então, esse dinheiro de indenização já vai servir para a pessoa se sustentar. Porém, a questão trabalhista, nós não podemos intervenir, porque a competência da Justiça Estadual é uma, competência da Justiça do Trabalho é outra. Então, nós não podemos correr o risco de fazer um pagamento em mão. Até mesmo porque a gente aí fica aqui o registro de uma coisa talvez necessária, que é que várias pessoas que não têm interesse nenhum na causa entraram no processo. Né? Entrou primo de parentes. Né? Quer dizer, eu não conheço exatamente do que está se tratando, mas isso vai ser tratado na Justiça do Trabalho. Ficou claro isso, pessoal? Né? Porque somente os moradores vão receber agora inicialmente por causa desse problema da Justiça do Trabalho. Ficou alguma dúvida? André, no caso nosso, temos uma casa lá, a gente tem casa aqui, por que a gente não poder receber esses 20 mil de indenização, sendo que a nossa propriedade está lá e depois de dia a gente pode vir lá? O que que impede da gente... Vocês moravam lá? A gente passava dias lá e dias aqui. Só o fato de a gente ter uma casa aqui, a gente perdeu todo o direito de qualquer coisa lá. Nós não nem procurados fomos até hoje. Tá, só uma questão, só tá no caso. Foi lá nessa marca, nós cadastramos. Sim, sim, sim. Aí me volta ao esclarecimento que eu perguntei e não foi respondido, né, sobre o conceito. Mas ela morava lá. O conceito. A senhora morava lá ou não? Mora nos dois lugares. Eu tenho casa ali, tenho casa lá. Ficava um dia lá e outro dia. Tá, mas qual que era a sua domicílio? Não, a minha casa, eu trabalho aqui e moro aqui. Ah. Mas só que às vezes ia lá, ficava uma semana lá, meu marido ia e a gente foi... Perdeu a casa do mesmo jeito. Se eu não tenho indenização, por que eu não posso pegar essa adiantamento de indenização? É, esse caso eu não fui tratado na audiência, tá? Se eu colocar isso na prova... Não estou falando nada sobre a gente, só dos deslocados. A gente está totalmente... No seu caso, só para deixar bem claro, tem que ser transparente com a senhora. A senhora, diante do acordo que foi feito, a senhora não tem esse direito. Tá certo? Porque não deve nem te tratar do seu caso, caso semelhante aos seus. Tá certo? Esse caso vai ser tratado no dia 20. Vai ser tratado também. Vai ser sim, vai ser tratado. Pessoas que perderam patrimônio lá, entendeu? Mas que não sofreram deslocamento físico. O seu caso da senhora é o seguinte, vou ver se eu entendi. Né? A senhora mora em Mariana, reside aqui, mas passava por essa semana lá. Então, a senhora é atingida, a senhora tem direito à indenização pelo dano moral, pelo dano material. Quando for reconstruída, a senhora tem direito a uma casa lá. Agora, essa antecipação que foi feita, nós vamos tratar na audiência do dia 20. Porque não deu tempo de tratar disso na audiência do dia 23. Não sei se ficou claro. Tá certo? Nós vamos tentar chegar a um acordo também para a hipótese do caso da senhora. No caso, dia 20, só para deixar claro, né? Dia 20 de janeiro vai ter uma outra audiência para tratar dessas questões. Inclusive, por exemplo, caso de pessoas que estavam com construção lá e já iam mudar para lá. É, casos como o seu, que tinha propriedade, mas morava aqui. Né? Casos, por exemplo, de resgate de bens, isso não vai ser tratado na audiência. Tá? Casos de questão do resgate dos restos de cemitério, tá, os critérios de dentro, né? Os restos mortais, a questão, por exemplo, da assistência, educação psicológica, porque apesar dessa marca já estar fornecendo isso, precisa ser homologado pelo juiz, tá certo? E lá a gente consegue corrigir qualquer distorção que esteja acontecendo, né? Eu sei que essa marca está fornecendo assistência psicológica, mas nós precisamos homologar isso judicialmente para que isso fique firmado, tá certo? Então tudo isso vai ser tratado em outras audiências subsequentes. Então, nós podemos dizer o seguinte, só para encerrar o que eu queria dizer. essas reuniões aqui são complementares a essa audiência. Que não for possível entrar em acordo aqui, né, nós vamos decidir em audiência, nessa audiência judicial. Né? Por isso que é bom apresentar essas demandas. Com alguma dúvida? Essa marca está fazendo antecipação dos 100 mil para todas as famílias, além das famílias do Bento, nós também vamos fazer com as famílias dos empregados. Aqueles que nós temos clareza do beneficiário, nós vamos fazer o pagamento, aqueles onde não está claro, essa marca se dispõe a fazer o depósito de juízo até que seja decidido que o beneficiário receber o valor. Então, todas as 19 famílias vão ser atendidas nesse período. Eu tenho. Eu gostaria que a Samarco explicasse, então, já que é um conceito, da onde que ele surgiu, qual a amplitude dele, da onde que ele foi retirado, conceito de deslocado físico e deslocado material, porque em 30 anos de pesquisa eu nunca ouvi falar. Queria que a Samarco me explicasse da onde que foi retirada essa divisão aí. Só para esclarecer. E outra também é por que está sendo usado o termo beneficiário? Eu acho que não é o termo adequado, né, para as pessoas que têm direitos. Inclusive, eu acho que esse termo é uma violência, a pessoa ser tratada de beneficiário, porque aqui não se trata de benefícios, trata-se de reparações a vítimas de um desastre tecnológico. Portanto, a palavra beneficiário deveria ser banida do vocabulário, porque ela é agressiva, ela é violenta e ela é desrespeitosa em relação às vítimas que estão presentes aqui. Esperar nos seus direitos. No nosso processo judicial não tem nada disso. É aquela questão que eu falei. Não importa se a Samarco diz que é uma coisa ou outra. Não, eu estou falando com a Samarco mesmo, né? Que ela não deveria usar essa palavra aqui. A palavra não é correta. É uma vítima do processo. É, vítimas. E a gente sempre usa o conceito mais amplo possível de atingir. Né? Na verdade, nosso conceito é tão amplo que até não atingir. Só para deixar claro. É lógico que eu não vou ser. Eu gostaria do esclarecimento teórico, conceitual. Para justificar. Primeiro, pedir desculpa para o cérebro, não, porque eu tive um problema pessoal com a minha esposa, não sei se ele também sair. Mas, em relação ao conceito, né, acho que como eu estou bem, nós ainda vamos ter um processo discutindo detalhadamente o conceito. Mas o que a gente adotou. O padrão 5, né, de reassentamento voluntário, como um referencial internacional desse assunto, para a gente começar a partir de uma base para discutir possíveis, né, definições de critério de elegibilidade para algumas das medidas que a gente está adotando. Né? Basicamente, o IFC, né, é o braço financeiro do Banco Mundial, e eles utilizam muito desse processo. Tá? Inclusive, quando a gente olha alguns conceitos que o próprio Mário coloca, né, eu estudei vídeo dele de casa, né, quando a gente olha não é os conceitos aí, né, colocados pelo Mário, né, um decreto, parece, né, junto ao setor de energia, a barragem, né, tem um decreto e vai ter uma lei estadual daqui um, né, dia. Para a energia. Então, quer dizer, quando a gente olha, na essência, quando você olha todas aquelas linhas daqueles argumentos, na essência, você geralmente você tem dois tipos, né, de impacto que essas pessoas sofreram na essência. Né? Ou houve um deslocamento físico, né, tiveram danos, né, físicos no sentido do impacto, ou aquelas pessoas que tiveram algum impacto nos modos de vida. Né? Que aí, quando a gente fala de deslocamento econômico, você está falando do modo de vida das pessoas de uma forma geral. Né? Esse é um dos quadros referenciais que a gente utilizou, mas são oito. Podem anotar. Mas oito. Eu acho que mais melhor do que os quatro referenciais, na minha opinião, né, são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração, né, dos Direitos Políticos, não trata disso. Civis, a Declaração dos Direitos Culturais, Econômicos e Sociais. Não trata desse conceito. Eu posso só concluir a minha resposta? Nossa, radical, então, gente. Né? A gente tem um combinado aqui que eu acho importante, tá certo, nos processos de aula, é que a gente possa, de fato, dialogar. Né? Então, assim, a gente recebe as perguntas com todo o... Eu não entendi, é o início, então. Não quer dizer que está excluído os demais. Deixa eu só concluir. que eu estou falando é assim, gente, nós não estamos, nós ainda vamos ter que fazer um processo de discussão a respeito disso. Nós adotamos esse critério de deslocamento físico, assim como nós também adotamos alguns critérios para a agricultura, né? Então, assim, quem são os agricultores que foram impactados para a gente definir uma ação emergencial? Tá certo? Houve deslocamento físico, passou lá, perdeu uma capineira, perdeu, né, a alimentação dos animais, a questão da água. Tem vários itens aí que tem que ser discutidos aí, né? Então, o que, é que nós fizemos? Nós temos uma equipe que é o UAU, que falou, bem, eu tenho que começar de algum lugar. Nós fizemos uma triagem, uma identificação das pessoas para definir medidas emergenciais e implantar soluções. Então, ah, mas e os comerciantes? Sim, também temos, no caso de Barra Longa, né? Até aqui mesmo nas comunidades também, questões de comércio, né? Que se você for ver na essência, está ligado à questão do cara perder as condições, né, de sobrevivência, ou pelo menos ter ela alterada em algum grau. Tá certo? Então o que, que a gente vai ter que fazer a partir de agora? Adotamos esse critério com auxílio subsistência do deslocamento econômico, ok? Sem de fato analisar o grau especificamente, o cara perdeu a condição de vida dele, precisa de uma renda para poder seguir, então teve auxílio emergencial financeiro para esse processo. E no caso daquelas pessoas, gente, que perderam a residência, as roupas, né, perderam ali, tiveram que sair da sua residência, ficaram desalojados, né, a gente considerou esse critério como um ponto de referência. Mas, gente, o processo de discussão de direitos, ele vai seguir ainda, ele é amplo. Né? Nós temos N questões para tratar aqui para frente. Então, lembre-se, eu estou falando de questões emergenciais, tá certo? Então, nós vamos discutir como traduzir e chegar no melhor entendimento, na clareza de quais são as pessoas que de fato foram. Né? Por isso que nós vamos ter, inclusive, um cadastramento. Mas, é importante, a gente vai ter que definir isso tecnicamente falando e juridicamente falando, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu tenho que ser claro na posição, né, nossa, tá? Não vamos discutir, tá certo? E naturalmente nós vamos ouvir as opiniões técnicas das várias partes que, né, que tem que discutir esse assunto. Inclusive, quando a gente tem, né, Defensoria Pública, Ministério Público, N outros órgãos do Judiciário, né, N pessoas que estão ou formando leis ou aplicando as leis, e que nós vamos ter que discutir dentro do que é aplicado à situação que a gente está vivendo aqui hoje. Então, acho que essa é uma discussão que nós teremos, tá certo? E por isso faremos um cadastro também específico para esse processo do inventário de bens. Inclusive, né, a gente discutiu isso e havia uma preocupação muito grande que a gente utilizasse aquele cadastro dos 2, 3 dias depois. Lembra disso, assim, que vocês colocaram para a gente? Suficiente. E aí, para vocês verem como que é o comportamento de boa-fé da Samarco, né, como a gente tem atuado, no sentido de dialogar, entender as preocupações e dar maior transparência ao processo possível, né, mas dentro de padrões que a gente também, né, acha como, assim, no minimamente razoável. Então nós temos questões que são de fácil entendimento, são óbvias, a gente resolve rápido. E tem questões que são muito específicas, que talvez a gente tenha que discutir caso a caso mais à frente. Mas esse faz parte do processo que a gente tem, está seguindo aqui para frente. Então, por isso que a gente não conseguiu chegar a um entendimento, porque tem várias opiniões aí em relação a esse assunto, inclusive técnicas, né? Nós podemos trazer os melhores especialistas do mundo para discutir isso. Não há problema em relação a isso. A questão é que, de fato, chegar ao entendimento. Primeiro, dos impactos, um nível mais detalhado em relação ao impacto que cada, né, família sofreu. Então, isso tudo lastreia todo o processo de reparação social que vai ser estabelecido, lastreado dos direitos humanos nas normas reconhecidas internacionalmente para a gente. E nacionalmente, claro, nacionalmente também, né, sem dúvida. Até porque, se não for assim, acaba tendo que fazer duas vezes, eu não tenho soluções. Por favor, só para esclarecer, para terminar a minha intervenção por aqui, é que o conceito de deslocamento físico e deslocamento econômico, ele se aplica a situações em que envolve aquisição de terras ou impedimento aos usos de recursos naturais. Ele não está circunscrito a desastre tecnológico, só por isso, na situação específica desse caso. A sua fala, você trouxe um ponto importante, né? A segunda parte, você foi bem específica, né? Você falou que teve uma alteração, né, dos modos, não é isso? Não, estou falando que os conceitos de que vocês estão aplicando, ele é, mesmo pelo Banco Mundial, associado a situações em que há aquisição de terras, e aí a pessoa perde propriedade, etc., ou impedimento a acesso a recurso natural. Esse é um ponto interessante que você colocou. Impedimento a acesso a recurso natural. É um exemplo, né? Por exemplo, a pessoa perdeu a captação de água que estava próximo do rio que abastecia, né? Às vezes a residência. Esse é um exemplo claro, né? Esse é o impacto, muitas das pessoas que estão aqui tiveram esse impacto. O doutor João Álvaro vai falar um pouco dessa experiência. Esse é um tipo de coisa que você teve, impediu o acesso a recursos naturais, isso está sendo considerado na avaliação do impacto. Né? E agora, quando a gente fizer esse cadastramento com calma, mais atualizado, né, a gente já está tratando de muitas soluções de emergência e faremos isso agora também com calma, nesse cadastro, analisar os impactos de forma muito clara, técnica, de todas as situações. Né? Então, assim, realmente, como o doutor Guilherme colocou, nós estamos falando de uma situação muito complexa, né? Não é uma aquisição de terra típica, né? Nós não tivemos não temos um referencial específico ainda para esse tipo de situação, e acho inclusive que nós vamos acabar criando muitas referências aí para o mundo em relação a essa experiência. Eu só espero que sejam as melhores referências para que a gente possa de fato chegar, né, dentro do consenso dos acordos que são possíveis, a gente chegar a um melhor resultado para a sociedade, especialmente para as comunidades afetadas. Marina falou que havia já sendo feitas avaliações de terras impactadas. E você falou sobre cadastro. Já está acontecendo esse tipo de avaliação? Nós fizemos uma série de avaliações dentro do campo emergencial para a gente poder implementar as medidas emergenciais. Né? Então, por exemplo, a pessoa perdeu em alguns lugares o comércio. Aí eu acho que o Aldo pode falar, vamos pegar produtor rural. Né? Você chegou lá e falou assim, poxa, mas o meu curral aqui foi destruído, como é que eu vou tomar conta do... Ah, o meu tanque de leite, eu preciso olhar, mas a minha capineira aqui foi destruída. Então você tem que, minimamente, com um agrônomo, caso, pegando o caso específico do produtor rural, fazer uma avaliação e entender minimamente a situação e tomar qualquer medida, mesmo que seja emergencial. Porque senão você corre o risco de tomar uma medida emergencial que não é efetiva. Né? Então, a avaliação que a gente vai fazer agora é a avaliação que vai dar suporte ao processo de discussão e indenização. Portanto, esse é um outro critério usado pela Samar, ela está avaliando a quantidade que a lama afetou, o tamanho que a lama afetou na propriedade da pessoa. Ela tem que levar em consideração a quantidade que a pessoa produzia no hectare, por exemplo. Claro, claro. Tanto é que a gente nem entrou nessa. Às vezes situação. Tem pessoa que tem uma fazenda do seu tamanho e produz menos que quem tem dois alqueires. Mas, Maria, como a gente até já conversou nos seus reuniões, você bem sabe, nós nos comprometemos, nós vamos fazer reuniões técnicas com vocês, com as pessoas, especificamente para discutir essa coisa. Nós não conversamos a discutir isso aí. Nós estamos na fase da emergência. E, gente, tem 60 dias. Nós temos uma série de ações. Deixa o Alto mostrar o que ele está fazendo. Eu acho que vai trazer resultados concretos já nessa. Aqui não é uma reunião para a gente discutir o conselho. Não foi a pauta. Até porque, só um ponto importante. Aí uma crença minha, né? Eu acho que a gente precisa envolver outras pessoas também nessa discussão. Né? É muito. Então a gente precisa ouvir outras pessoas da comunidade, criar os espaços adequados para que as pessoas também, assim como a Marina colocou, coloquem as suas visões e tragam essas contribuições para a gente poder avaliar o todo. Então, mas então, para concluir, esses cadastramentos, avaliações, são só as questões emergenciais. Nós sempre dizemos que não, porque muita gente me perguntou isso. Então, assim, é importante ficar claro que nós entendemos, quanto ao Ministério, que a fase de cadastramento em relação aos danos, às indenizações, ela é muito delicada. A gente precisa de primeiro conhecer os questionários, debater os questionários, quem vai aplicar os questionários, como vai aplicar os questionários. Né? Isso é um processo depois de resolvidas as questões emergenciais. Então, muita gente me procurou, muitos a gente falou, olha, estou preocupado, estão lá perguntando, né? É só a área onde cada uma foi? Não. Né? Isso aí a gente vai debater depois que as questões, né, que envolvem a vida cotidiana. O que eu estou falando é que nós já estamos numa fase, mas nos próximos meses nós já vamos poder trabalhar isso. Quer ver uma outra pesquisa que está sendo feita, que muitos de vocês, nós temos um compromisso com o Ministério Público, né, estadual, na linha da questão dos animais, tá certo? Então, olha só, a gente também recebeu, olha, faça uma consulta a todas as pessoas em relação à questão dos animais, né? Ou seja, vários órgãos e várias entidades têm pedido um monte de informação sobre vocês. E a gente tem que responder em prazos muito curtos, isso é curto, ok? Então, a gente às vezes pondera, fala, gente, não dá para fazer uma escuta de qualquer forma, né? Agora, naturalmente, lá no cadastro da indenização, essa questão dos animais é uma informação que tem que ser contemplada também. Então, a gente está vivendo hoje um dilema de levantar as informações essenciais que todos os órgãos estão pedindo, ok? Então, a gente está esperando avançar, concluir essas etapas emergenciais, para aí a gente fazer um trabalho amplo, as informações que são úteis. Muitas delas, acredito que vocês não vai dar. Deslocamento, economic displacement. Com certeza. Promptly compensate economic displaced persons for loss or assets or access to assets of food. Replacement cost. Hã? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Alves Pereira. E agora eu vou explicar para vocês um pouco do trabalho que nós vamos estar agora. Nós estamos fazendo já nas propriedades rurais, que a gente chamou de agronegócio. No início, foi atendimento emergencial. Esse atendimento emergencial, a gente foi até as propriedades, os proprietários foram ver o que estava precisando para suprir as necessidades básicas dos animais. Silagem, ração, uma questão de água, a gente dar acesso à água, levar água para esses animais, isso a gente fez até um certo momento. Chegou um certo momento, a gente começou a trabalhar a questão de como que nós vamos fazer em cada propriedade para restabelecer um balanço, ou restabelecer um equilíbrio na propriedade diante do que ela foi afetada. Então, eu chamei ali de mapeamento, primeira fase que a gente chamou. A gente visitou todas as propriedades daqui, praticamente todas, pode ser que a gente tenha passado. Falta Camargo, viu? Sem visitar nenhum, sem visita nenhuma. Não, o seu Dunga lá, nós já fomos na propriedade dele. Então, mas aí outra coisa. Lá não mora na sua Dunga, não, tem a comunidade. Mas nós fomos, mas aí nós vamos. Eu moro lá. Os nomes, a gente vai lá. Por isso que eu falei, pode ser que a gente tenha, está faltando algum. Aí nós já mapeamos 167 propriedades rurais que a gente vai, já mapeou o impacto que nós vamos ter que entrar e de alguma forma restabelecer o agronegócio dessas propriedades. Tá? Isso daqui de Mariana até a usina de a hidrelétrica de Canton. Então nós já temos 167, precisamos ir em mais algumas. E nós fizemos esse mapeamento e vendo o que o produtor perdeu de capiqueira, de cana, de plantação, de pomar, de horta, de pastagem, de braquiária, tudo que envolvia o agronegócio dessa pessoa, que a pessoa tinha uma fonte de renda desse agronegócio. Então eu já conversei com muitos aí, nós estamos em campo, acabei de chegar de lá do campo, nós vamos agora, nesse segundo momento, nós já temos esse mapeamento. Então agora nós vamos visitar agora, uma por uma novamente, e fazer um olhar junto com o proprietário. Nós já fizemos isso com alguns, olhar junto com o proprietário e definir qual a melhor solução que a gente tem que fazer naquela propriedade. Eu vou dar uns exemplos, gente. Com alguma propriedade que a gente, na várzea do rio, a propriedade perdeu aquela pastagem, aquela braquiária, ou aquela capineira, ou aquele canavial. A água, o Melquis ali perdeu água. Então, o que ele perdeu? Então, nós vamos ver se a gente consegue, naquela parte da várzea, conseguir restabelecer. Se a gente não conseguir restabelecer de imediato agora aquela parte da várzea, porque pode ser que a camada de areia está muito espessa, a gente não consegue arar, não consegue trabalhar, trazer adubação para aquilo, segurar uma pastagem, nós vamos avaliar dentro da propriedade da pessoa o que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo. Se ele perdeu braquiária e ele tem espaço para formar uma outra braquiária fora da várzea, nós vamos formar. Nós estamos com trator, estamos com máquina, estamos com todos os tipos de máquina, agrônomo, nós estamos com dois agrônomos agora em campo, estamos com eles lá visitando algumas propriedades, adubação, então nós temos todo esse aparato agora para chegar na propriedade e combinar com o proprietário o que, que nós podemos fazer para tentar voltar ao equilíbrio do agronegócio daquela propriedade. Então nós já temos, hoje nós estamos com 4 tratores trabalhando. Temos já 8 propriedades, nós já estamos arando, estamos plantando, nós começamos a chegar com as mudas hoje nas propriedades aqui em Campinas. E aí nós vamos agora, eu acho que alguns eu já consegui conversar em campo aí, os outros nós vamos visitar, quem a gente não passou nem para mapear, nós vamos voltar. Então nós vamos estar agora, depois de combinado e acordado, e a gente está escutando as sugestões também dos proprietários, do que a gente pode fazer, ou precisa fazer, a gente passa para a fase de execução. Então nós temos, no nosso processo, temos algumas propriedades que ainda temos que mapear, muitas nós já estamos definindo solução e algumas nós já estamos executando solução. Então, até então nós temos 167 propriedades que nós temos que ir lá, conversar com o proprietário, tentar chegar numa solução viável para restabelecer o agronegócio do proprietário. Só para me ter uma ideia aqui, pessoal, quem tem agronegócio, quem tem propriedade aqui, que tem agronegócio, que tinha lá um agronegócio, uma pastagem, uma capineira, uma... Só para me ter ideia. Não é a maioria, mas assim, nós vamos passar lá e conversar. Eu, Stanislau, essa é uma coisa importante também, viu? O conceito de agronegócio, pessoal, desculpa os atingidos, aí parece chato esse debate de conceito. Essa palavra, conceito, é o nome que a gente dá para determinadas coisas. Se nós não levar bem em conta isso, muita gente vai ser excluída. Exatamente. Pelo termo da palavra. Exatamente. Agora, tudo bem. Daqui uns dias, se eu levar a fina, Flor, o que é agronegócio, muitos atingidos do campo vão ficar fora. Pelo termo da palavra. Eu não estou dizendo que vocês estão excluindo. Mas esse termo agronegócio não inclui todas as situações agrícolas, agrárias, dessa região. Aliás, inclui muito poucos, porque a maioria das situações não é de agronegócio, é de produtores rurais, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, são várias as características do campo dessa região. Portanto, e inclusive situações onde as vilas, né, as vilas de característica urbana também tem características rurais, a própria horta, as galinhas, etc. Então é uma coisa importante, viu? Mudar essa palavra também para ter a noção de atingir toda o conceito de campo. Algumas propriedades que perdeu a horta, não está no nosso mapeamento. Pois é, não é algumas, é todos. Que perdeu, nós visitamos as coisas do marido aqui, que perdeu negócio, o pomar. Mas... Então, que a palavra do negócio já tem uma definição, e não é isso. Entendeu? Aí, ó. Mas não é agronegócio. Mas não é agronegócio. As fruteiras. As palavras são importantes, viu? Porque nós estamos lidando no campo, inclusive, jurídico, para depois eles falarem que não era isso, que foi acordado. Você está entendendo? Nós estamos pisando em terreno. Mas, gente, vamos continuar a reunião, por favor? Obrigada. Estamos sempre abertos a isso. Da nossa parte, a gente recebeu. Tá. Vai ser mais sério? Então, deixa eu só fechar com o Álvaro aqui. Tá, então deixa eu só fechar aqui com o Álvaro aqui, que é o seguinte, gente. Da nossa parte, o senhor está vindo aqui prestar. Então vamos lá, senão nós vamos dizer que foi mal, que atrapalhou. Gente, algumas pessoas estão saindo, acho que interessa respeitar os combinados que nós sempre fizemos entre todas as pessoas que participam da reunião. Eu acho que quem tem experiência com diálogo sabe que a gente tem alguns acordos, né, de trabalho. Então acho que o ponto é o seguinte, a gente só está trazendo, alguma, prestando informações a vocês que foram solicitadas na reunião em relação ao que a gente está fazendo, né? Nós fizemos uma reunião de balanço na última semana, ok? E nós estamos fazendo um trabalho. O Álvaro falou agronegócio aqui, né? Mas agricultura, né? A turma do Ematec, agricultura familiar, nós estamos fazendo esse trabalho com as pessoas que cuidam do campo, com o próprio produtor, com todo mundo. Então, gente, o objetivo é resolver um problema emergencial na propriedade das pessoas, ok? Que precisa ser resolvido. Enquanto a gente depois discute, né, todo o processo. Tanto é que nós não iniciamos, do ponto de vista da Samarco, não provocamos nenhuma reunião para ficar discutindo conceito. Nossa proposta sempre foi o quê, gente? Ações de resposta humanitária. Utilizamos os melhores padrões nacionais e internacionais, legais, normativos, de resposta a situações de emergência como essa. Estamos implementando eles. Vocês podem verificar na prática, direito por direito humano essencial em relação a isso, e vocês vão ver que tem ações em todas as direções, né? Nós temos aqui empresa de diálogo, que está fazendo reuniões nas comunidades, estão participando, já estamos trazendo várias disciplinas. Na última reunião, as pessoas da comissão pediram: tem dúvida em relação ao trabalho da agricultura, traz o responsável aqui, trouxemos. A questão da educação foi o primeiro ponto, foi feito. O promotor aqui já sugeriu para a próxima reunião, acho que deve trazer também da prefeitura o pessoal da saúde, para a gente falar da saúde, né? Falar da assistência psicológica. Nós estamos tratando aqui, gente, nesse momento, de prestar informações e respostas às demandas emergenciais coletivas, ok? E aí, ó, já tem um balanço lá, com certeza, na lista do Auro, de mais de cento e tantos produtores. Com certeza os agricultores familiares que estão nessa linha estão sendo considerados, eu não tenho dúvida disso, ok? E aí a gente precisa gradualmente agora ir para uma nova agenda de diálogo para discutir essas coisas, discutir o cadastro, discutir agora. A gente precisa trabalhar com pauta organizada, porque senão, primeiro, eu não consigo dar direito à informação a todas as pessoas das comunidades, correto? Por que que a gente precisa envolver mais pessoas e não dá para só a gente ficar debatendo isso aqui? Porque a gente tem que dar informação para todo mundo, tem que ter um informativo, isso tem que ser um processo gradual, ok? Então esse é o compromisso que a gente estabeleceu com todas as entidades, instituições, que vocês têm observado isso na prática. Acho que esse é o ponto importante, né? Pode seguir, acho que acabou. Tem mais pessoal? Não. Tem mais algum ponto aí? Não, a gente, depois a gente traz. Não, o nome, água, né? Acho que tem sugestão, o nome, se o pessoal sugerir, eu acho que é só. Eu queria saber sobre a reunião que você tiver lá quinta-feira, a respeito do terreno, que hoje a reunião, quando você dá a resposta disso aí, não é? A comissão, a gente liga para eles e não sabe de nada. Eu liguei para o Jair, hoje o Jair fala que é a mesma coisa que ele sabe, é o que eu sei, que todo dia eu estou na reunião. Então essa comissão não sabe responder nada a ninguém, não. Eu estou morando em Ribeirão, estou perdendo tempo aqui, vocês falaram, se a gente fazer essa reunião cultural, nós dá lama lá. Agora fica embolando a gente, nosso. Resolve esse tema rápido para nós, resolve esse negócio de terreno, se de paga indenização, paga, não estou aguentando esse tema não. Mas vocês estão tratando a gente igual cachorro, vem cá, dura, passa a mão na cabeça e acabou. Resolve esse trem logo, senhor. Todo dia vocês chegam aqui, ó. Nós estamos perdendo tempo aqui na reunião. Mano, senhor, toda semana, se não passar, se vier falar, não resolveu nada. Tá difícil. Vamos só organizar aqui, essa é a última. Não, só para deixar claro. Na última reunião ele estava presente. Nós apresentamos uma agenda aqui. A reunião de vento. Então a comissão está marcada na quinta-feira, 18 horas, não é isso? Passado nessa quinta-feira. Dia 14. Agora, é dia 14. Para montar um cronograma de trabalho para ser apresentada, né? E a gente depois monta como é que vai envolver mais pessoas na comunidade. É para isso, é reunião de trabalho. Então isso ainda não aconteceu. Não, não, ainda vai ser pelo resto da comunidade. Só para encerrar, só uma questão. Eu sou atingida, Stanilau, eu sou ali do município de Diogo Vasconcelos, mas trabalho aqui no município de Mariana, que é Mainarte, que eu trabalho com os atingidos por barragem. Trabalho em Barro Branco, que é município de Mariana. Eu fui atingida pela PCH Fumaça e faço parte de uma equipe de negociação, né? Igual essa equipe que está aqui. Mas só que o atingido, igual eu estou vendo nossos companheiros aqui, quem define a pauta é os atingidos. Não é a empresa, porque o que deu para nós perceber aqui, nós estamos vendo que é vocês que estão definindo a pauta. Porque a equipe de negociação está dividida. Eu vi nossas companheiras aqui questionando. Ai, falou isso na reunião e eu não estou sabendo. Vocês estão tomando decisão com um grupinho? Vocês estão dividindo até a equipe de negociação. Isso, doutor Guilherme. Só pedir um pouquinho aqui, licença. Só para poder não dividir o pessoal, porque quando reúne, tem que repassar para os atingidos o que vai ser discutido. Não. Nós estamos falando da comissão dos atingidos. Não, é porque alguém perguntou aqui. O que atrapalha são intrusos que vêm de fora. Não vai ser uma opinião. E nessa comissão, como promotor, a base nossa é essa aqui, ó. A base. Só, porque vem da opinião, aí você atrapalha, não vai ver nada, só a opinião dos outros. Só um minuto. Mas foi alguém da equipe aqui que perguntou. Pessoal, só um minuto aqui. Agora vamos organizar aqui, tá? Eu entendo a sua preocupação, né? Eu concordo com o pessoal, com o Marco, quanto à questão do conceito de agronegócio, tá certo? Realmente não comporta, mas é como eu disse para os senhores. Nós não limitamos esse conceito, tá? Dentro do processo, e nós não vamos deixar isso acontecer. Em segundo lugar, a senhora ponderou, é verdade mesmo, né? Mas é para resolver esse problema, é que hoje eu fiz uma reunião com as comissões, e por quê? Como essa questão está virando um pouco confusa, para que as comissões se organizem e possam ouvir os seus representados, nós vamos fazer reuniões só com os atingidos na semana que vem. Vai ser uma semana com a Samar e uma semana sem a Samar, tá certo? Então, assim, próxima reunião na terça-feira, só as comissões com quem das comunidades quiser vir. Na outra terça, aí vem a Samar. A Samar faz sua exposição, faz isso de acordo com a pauta. Então, assim, essas reuniões sem a presença da Samar, né, que vai ser importante para quê? Para definir, por exemplo, os critérios do terreno que será escolhido, vai ser importante para definir a pauta das reuniões, vai ser importante para definir o que a sociedade, o que os representados têm para demandar das comissões, e para a gente também no Ministério Público, né, o que tem que ser colocado em audiência, certo? Então, a sua preocupação já foi um debate da própria comissão, já foi levantado isso. Então, a nossa proposta é que na próxima reunião, na terça que vem, vai ser sem essa marca, nós vamos poder discutir aqui uma metodologia, uma forma de ouvir vocês, para que as comissões possam passar para o Ministério Público e a gente possa fazer, se necessário, a defesa em juízo. Se não, apresentar na outra reunião as propostas dessa marca. Então, assim, essas reuniões iniciais foram o quê? Foram tudo emergencial, ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava uma situação dessa, então foi tudo feito de uma forma rápida, para que as pessoas tivessem o maior conforto possível. Agora sim, nós vamos ter tranquilidade para discutir. Quanto à preocupação da celeridade, né, de indenização e reassentamento, vou falar a mesma coisa que eu disse para as comissões hoje. Né? Não adianta acelerar muito esse processo. Por quê? É claro que todo mundo quer ser indenizado o mais rápido possível, é claro que todo mundo quer ter sua própria casa, mas se nós acelerarmos isso muito esse processo, vai acontecer que os senhores vão ficar insatisfeitos. Vai chegar na nova comunidade, já vai dar isso que eu queria. Né? Não, nós precisamos ir rápido, mas com calma, com a certeza de que os senhores participarão desse processo. A todo momento, isso foi colocado. Isso não é, a gente fala, isso não é morosidade. Isso é necessário, sim, um pouco, pensar um pouco, parar para pensar, para que as decisões sejam tomadas de forma consciente. Então, a partir dessas reuniões, sem a presença da Samar, será possível criar estes critérios. E uma vez que nós tenhamos esse critério, por exemplo, vocês querem um terreno que seja capaz de que seja perto de Mariana, que não seja, que seja perto lá da comunidade, que não seja, etc. Tudo isso tem que ser definido por pessoas. Se isso ficou claro, então assim, próxima reunião, sem essa marca, aqui mesmo, Jesus. Aqui mesmo, se a gente começou às 18 horas. Pronto. Né? E os senhores já estão sabendo que terça-feira, dia 19 de janeiro, reunião aqui, dia 20 de janeiro, é a audiência judicial, onde nós vamos colocar em pauta aquilo que eu já antecipei. Doutor, posso falar? Sim. Aqui, eu quero falar para o rapaz ali da comissão, que eu estou achando que ele não quer que o pessoal do MAB aqui participe da reunião. Eu sou contra isso, tá? Ele chamou de intruso e tudo mais. E outra coisa, eu quero perguntar também sobre o dinheiro que foi doado pro pessoal, o povo atingido. Eu quero saber como que está sendo o processo desse essa dinheiro. Essa questão está na conta da prefeitura, né? Uma parte do está na conta da igreja. Né? Só para o senhor saber, tem aproximadamente 1 milhão na conta da prefeitura e tem 800 mil na conta da igreja. Até onde eu sei, não foi definido o que foi para ser feito esse dinheiro. Mas se for constatado qualquer irregularidade, nós vamos apurar e buscar a responsabilidade que o prefeito se houver. Né? E nenhuma questão vai ser decidida sem ouvir os senhores. Tá certo? Até onde eu sei. Doutor Guilherme, sim. Por falar que falou que esse dinheiro vai ser repartido só para os filhos de atingidos que vão formar daqui, quando estiver formando, completado os 8 anos. Cara, no caso, o que ele falou ali, ele quer que o pessoal do MAB não participe. Eu acho que não é o momento de mexer com isso, de deixar esse dinheiro lá, nós vamos fiscalizar, porque o prefeito não vai mexer com isso. O prefeito vai ter o risco de uma ação de improbidade e ser preso por conta disso. Com certeza que o prefeito vai fazer isso. Eu acho que seria o caso esperar um pouco, né, antes de tomar uma decisão do que fazer esse dinheiro. Doutor, se isso é ele aqui, deixa eu saber. Esse negócio que você está falando de esperar. Mas veja bem que o senhor vê toda coisa. Não esperar aqui 1 ano, 2 anos, não, aí tem falando isso. Estou falando que é 1 ano. Pode ser daqui a 2 anos. Mas o senhor fala esperar. Aí no conceito da cabeça de alguns, acha que é esperar esse tanto. Aí vem um, pega 20 milhões de marca, um pega 30, pega. Aí quando chegar na faca do nosso bolo, nós temos que pôr de cara, doutor? Não, mas ninguém vai pegar esse dinheiro. Dinheiro é doação. Né? Mas o medo nosso é esse. O medo de ficar esperando, esperando da vida aí muito tempo. No final, se prejudicado, é perigoso. Não, esperar. Só para esclarecer isso, tem uma parte do dinheiro que está bloqueado para mais adiante. Tá certo? Então, nós não temos que preocupar com a questão financeira. Esperar, né? Agora, é claro, nós não vamos poder demorar muito. Só, a gente só pode atropelar o processo. Pode encerrar, porque você vai querer minha casa, tá? Minha vida. Não, eu não quero a minha casa, minha vida. 2 anos? Não, também não. Eu, para mim, o quanto antes me colocar na minha casa, para mim é melhor. Mas eu não quero minha casa, minha vida. Eu não tinha. Uhum. Tem que ser rápido, sim, mas com tempo. É aqui que a gente vai falar na Eu não estou sabendo disso, mas com certeza o prefeito tem um conselho. Sem ouvir a comunidade toda. Só para terminar essa questão do dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com esses boatos, entendeu? Porque eu tenho certeza que isso não vai ser usado assim da noite para o dia, não. Né? E outra coisa, o prefeito não vai fazer isso sem consultar. Mas sempre foi definido para fazer o quê? Foi feita uma definição? Pelo que foi decidido na reunião das 17 horas, sim. Está na internet. Bom, eu me comprometo a analisar essa questão desse dinheiro e trazer para os senhores uma resposta na semana que vem. Não, mas não vamos alongar essa discussão, não, porque não vai adiantar nada. Preciso ter informações reais para conversar com o prefeito. E vou verificar essa questão dessa conta e trago para os senhores o que está acontecendo com esse dinheiro, se ele foi utilizado ou não, se teve alguma decisão ou não. Tudo bem? É isso. Beleza? Gente, você acaba a próxima terça-feira, é sem a presença da Samar, com todos nós aqui Entendeu, né? Entendeu?